Minuto Desenvolver. Você sabia que as reuniões dos conselhos municipais de políticas públicas são abertas e que todo cidadão pode participar? O Conselho Municipal de Alimentação Escolar é responsável por controlar o dinheiro recebido para merenda nas escolas. Ele verifica se o que a prefeitura comprou está chegando à mesa dos alunos, analisa a qualidade do que é servido, confere se os alimentos estão bem guardados e conservados e garante que sejam adquiridos produtos dos agricultores familiares do município. Informe-se na Secretaria de Educação sobre o calendário de reuniões do Conselho e acompanhe o que está sendo feito na sua cidade. Exerça o seu direito, participe! Uma campanha do Ministério Público de Minas Gerais.